devagar no caminho do mar. Venha devagar no caminho do mar, eu vou te mostrar. Venha devagar no caminho do mar. Venha devagar no caminho do mar, eu vou te mostrar. Porque amor faz lá em cima o sol, eu te darei a você. Meu sol e meu rei, me dando poder. O amor fortalece, a gente se aquece. Se esquece de quem não queremos ser. Eu te chamo pra vida, você vem correndo. A você eu entendo, te olho e te sinto. Te falo e não minto, o que era pra ser. Além de prazer, te pego sorrindo. A aventura é essa, e assim recomeça a história da peça que protagonizamos. Sozinhos estamos, tempo ganhamos. O único que tem, a pressa aqui. Por tempo sumi, muitas coisas vivi. Vou te resumir as atitudes que fiz. Saí, aprendi o que a música diz. Me refiz daqui pra outros planos seguir. Venha devagar no caminho do mar. Venha devagar no caminho do mar. Eu vou te mostrar. Venha devagar no caminho do mar. Venha devagar no caminho do mar. Eu vou te mostrar o que amor faz. É sempre um prazer o meu olhar no teu rosto. Só de pensar eu já piro no gosto. Aqui do meu lado pra me fazer amar. Quero te ver assumindo o teu posto. Não me faz chorar, sai do lado oposto. O prazer é nosso de te ter pra mim. Procurar as notas que te faltam, se escrever no melhor das palavras. Quero te ler em cada compasso do teu ser que cria em cada pedaço. Amor, vai conhecer.